siga. Pode ter certeza. Fala dona zero, curva direita, curva de controle 120-8, transponder 5575-3549. Estacionamento correto, chama para pushback, acionamento. Chamará para pushback, acionamento, 5549. Realizado o ingresso, chame camiseira 17, pronto para decolagem. Voa no circuito. Sala 924, pronto, pronto, táxi. 152 a bordo, 0233, Salvador. A bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via pátio, mantém através do portão 612, agora 924. Sente pátio, mantém através do 612, 924. Solo Golão 394, agora pushback sonamento, portão 5. 394, aguarde para o pushback sonamento. Vai aguardar, 394. Objeto 6721, em coordenação com a equipe de solo, após passagem da aeronave da Gol na retaguarda, autorizado o pushback sonamento, chama para o táxi. Gente, após o Gol na retaguarda, autorizado o táxi. Boa tarde, 4089. Seu boa tarde, azul 4089. 4089, 360, vigilância. Primeira sessão 360, solicita após 2000 direto da EL. Autorizado. Ok, autorizado, 4089. Altímetro no 0, no 5, operacionamento e táxi, torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Polo 924, mantém através do 06. Gente, aguarde para prosseguir no táxi. Sente. Salvador 393 no 01 para pushback acionamento. Gente, aguarde para o pushback 3193. Na escuta. Queco Delta, Live Taxi, chame para ingresso no 7. Que vai passar na retaguarda 2 ou 3 minutos. Tudo bem, obrigado. Volta ali e mantém o 17. Objeto 6721, nosso céu verde 38, 4 horas, retornando o Recife. Tem uma autonomia alternativa? 4 e Recife. 38 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via pátio vai manter através do portão 8. Gente, via pátio mantém através do 8, mercado 2. Falou, está através do 6, solicitando o táxi, está com o céu verde 158, alterna João Pessoa com 4 horas de autonomia. Então. Chama controle 1208 na proa de Buraquinho, Índia Novena Alfa. Mike, Eco Delta, vento 100 graus, 8 nós. Nível da decolagem 17. Índia Alfa, 1 8 6, 1 9 2 4 4 7. 7 2 21, táxi via Índia Alfa, seguindo o Pão Índia Gol, no ponto de espera Torre 1, noite, esse momento, bom voo. Gente, segue o voo, Índia Alfa, 26, obrigado, bom dia. Bom, 394, aguarde, temos duas aeronaves que vão passar na retaguarda. A gente está guardando a nossa explosão, fica na U4. Beleza. Salvador, papá, papá, Charlie, Mike, papá. Charlie, Mike, papá, desça para o nível 060, chegada a Mari. 060 na Mari, Charlie, Mike, papá. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia November, Índia November Alpha, decolou da 17, na sua escuta, procura aqui. Confirma a intenção para voo, Índia November Alpha. Afasta até 20 milhas no corredor forte, mantendo no meu pé, do Índia November Alpha. A escuta permanente. A sua escuta permanente, Índia November Alpha. Eita, voo que eco, esse para 2 mil pés, ajuste no 015, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, no 015, reportará estabilizado, Vitor, voo que eco. 3144, 2 mil pés, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 3144. Controle, Mike Eco Delta, já na linha do litoral, mil pés. Rádio Manati, Michael Delta, confirme. Ah, negativo, iremos na radial 310, afastar até 5 milhas, para voo de manutenção. Reporte por retorno. Charlie Papá, faça uma rota em Mari, corrigindo aí Tato, para separação de tráfego e para perda de altitude. Rota em Tato, Charlie Mike Papá. Três, dois, um no meio, boa tarde, a torre. Boa tarde, você escuta. 3-2, um no meio, quando pronto, alinha e mantém 1-0. Para o táxi. Autorizado, é a porta para o táxi, por 394. Já ajuda, sim. Vitor, vai. Vitor, Wolf, Evo, reposta estabilizado. Quanto vai estabilizado? 4089, vai chamar o centro Recife, 1251, alternar 1-3325. 251-1-3325, azul 4089. Posta na 6210, reduza 220 nós. 629, 6210. 6210, reautorizado ao nível 070. 070, 6210. Ou Fotermo 398, prossiga para o nível 080. 398, para o nível 080. Salvo 393, quantos passos ainda para o estacionamento antes da gente? Aguarda agora é só devido à fila do ponto de espera que está passando na retaguarda. A primeira aeronave já está ingressando, creio que mais 2 minutos. Ah, tá ok, obrigado. Solo Gol 1-3-3-3, gate 8, puxa o estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Ok. 216, vento 1-0-0, grau 7, nós, livre decolagem 1-0. A linha decola 1-0, tá 3-2-1-0. Base novas instruções. Salvador, 355-95, ciente da Romeo, boa tarde. Boa tarde, redução para 210 nós, 5595, desce ao 90, 090. 200 para 190, tá... confirma, está autorizado até o 090. Até o 90 e vai reduzir a velocidade para 210 nós. Afirmativo, 210 para o 090. 093. Número 2 no ponto de espera, mantém o ponto de espera aguardando. Geral 2. 510, ajuste no 015, vai manter os corredores e vai Salvador. Corredor Veracruz após Interlagos. Controle Salvador, Papatango, Victor Michael. Victor Michael Beck, prossiga. Victor Michael Beck, Ricardo Lourenço para Salvador, está mantendo o 1.510 na rua de Paris, acionado 0161. Quantas pessoas a bordo, Victor Michael Beck? 02 a bordo, Victor Michael Beck. 02, copiado. Mantendo 1.510, reporte Paris. Contra a Paris também. Mike Papai completando a órbita, agora está aqui. Após a órbita, completa a chegada, Charlie Mike Papai. Toda chegada forte, Charlie Mike Papai. Charlie Mike Papai, prossiga para 3 mil pés. 3144 estabilizado, LFX6. 3186, 3144. 386, 3144, boa tarde. Charlie Mike Papai, pode prosseguir para 3 mil pés. 3 mil pés, Charlie Mike Papai. Chile 6210, para o sequenciamento, vai com vai esquerda na proa 010, limite localizador. Aqui vai falar então na proa 010, limitado pelo localizador, 6210. Vai atingindo 70, né? Inicialmente mantém 70, aguardando para prosseguir na descida. Tá bom. Redução 210. Reduzindo para 210. 210. Lembro da cláusula 10, 924. Prossiga para 2010, ajuste no 015, reporte estabilizado. 2010, no 015, reporte estabilizado, Charlie Mike Papá. Poxa, né, 6210, vai descer para 3010, aguardar o último vetor para o lock. 3010, aguarda o último vetor, 6210. Boa tarde, 3216, Sucó 370, saída Momo. Rotatória, o Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec mantém a proa de Paris. Será que é? Victor Golpe Eco, grato pela colaboração. 2-18-6. 2-18-6, Victor Golpe Eco. Veja. Confirme os dados de pessoas a bordo de astronomia. 230, o limite 20 milhas após Duna. Ciente sobre vetoração por 230, só não entendi as 20 milhas. Após 20 milhas, você pode reassumir na proa de Duna 5626 e agora estou autorizado para 4010. Ciente, mantendo a proa 230, descendo para 4000. E após 20 milhas de ponte, está autorizando Duna em completar o ILS. Rochelé 6210, vai curvar direita na proa 065 para interceptar o localizador. 065 para interceptar o 6210. Controle Salvador 924, boa tarde, decolou cruzando 2500 na PUCA. Boa tarde, 350, vigilância. 350, 924. 5595, redução 210 nós, 5595. Ele está batendo 210, trip 5595. Força aérea no 398, vai descer para o 50, 050. Força aérea 398, descendo para 050. 93144, boa tarde. Boa tarde, eu sou o TAC 3144, levando a sua escolta. Boa tarde, 3144, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 3144. Salvo para... Estou na 600, está na Torres, para o pouso, Macaco Delta, 286. 6210, dá o chão 10, vai descer para 2000 pés e reportar estabilizado. 2000 pés, reportar estabilizado, 6210. 6210, vai covar agora na proa de Duna, reportar estabilizada. Se via Índia Alfa no ponto de espera a torre 1-8, sinal 6, bom voo. Índia Alfa 36, obrigado, boa tarde. Sono 394, altímetro 1-0-5, segue a torre da TAM via Índia Alfa no ponto de espera a torre 1-8, sinal 6, bom voo. 1-0-5, ajude, segue o TAM, ponto de espera 286, 394, obrigado. Paulo, para estacionamento do ano 600, está no 612. Gente, o ano 600, aguarde, estamos com uma aeronave alinhada, 3 já seguindo para o ponto de espera, aguarde para o pushback. Guardando no 600. Atenção. 3.000 pés, sob vetor, vai curvar a direita para a esquerda, para o 190, 190 é aguardar o último vetor para o lock. Tente esquerda, 190, aguardando o último vetor. 198, decimal 6, bom voo. Obrigado, Índia Alfa, 186. 3216, centro Recife, 1285, alternativa, 1245, bom voo. 1265, 1245, 45, tá, 3216. 190, tá bom. 3193, mantenha um ponto de espera, boa tarde. Boa, vai manter. Objeto 6721, decolou 18, chama o controle, frequência 1208. 208, mantém. Papatango Vitor Golf Eco, livre pouso, pista 10, vento 120 graus 79. Autorizado pouso, Vitor Golf Eco. 86, Charlie Mike Papá. 210, vai seguir o tráfego sua frente, posição de 12 horas, 5 mil de aeronave com 180 e ground. Gente, observando, 210. Também de Paris, voando na rotatória, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, reporte a rotatória. Reporte na rotatória, Quebec. 5595 da Trip, vetor, esquerda, proa 010, limite localizador. Esquerda 010, limitado pelo localizador, Trip 5595. Tomador, o objeto, Marcelo 21, boa tarde. 721, boa tarde, 330, vigilância. Gente, 21. O Focero 398, redução para 180 nós. 398, reduzindo para 180 nós. O 398 vai descer para 3.000 pés. Descendo para 3.000 pés, 398. 5626, reduza 170 nós, desça para 2010, aguarde o último vetor. Reduzindo. Mike Eco Delta, desse livre o eixo da final da 35, temos a aeronave que irá decolar agora. Whisky Bravo Whisky, atentar helicóptero à sua direita após a decolagem, 500 pés. Resposta avisada. Duna reportará. Para iniciar a espera. Iniciar a espera, Vitor Maquera. Vitor Golf Eco, solo aos 2-0, livre à direita agilizando ao livrar 1-2-1-9. É 3-6-0, aguardar lá o VP. Isso é autorizado ainda. Ok, Charlie Mike Papá, então autorizado prosseguir para o circuito de tráfego à direita para a pista 1-7, somente estabilizado na final. Vai estabilizar na final da 1-7, Charlie Mike Papá. Whisky Bravo Whisky, decolou aos 2-1 no controle, frequência 1-2-0-8. Ciente, controle 2-0-8. São 3-1-9-3, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 3-1-9-3. Usado por desesperamento, vai chamar para o táxi no 600. 398. Aprela, duela. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky. Para 2-1. Para 398, desce inicialmente para 2.500, 1-398. Vetela para 2.500. Confirma a aeronave que chamou o controle anteriormente. Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky, boa tarde. Whisky, Bravo Whisky, Tael 400, vigilância. Da El 400, esse Pro Whisky. Estabilizou 6210. 2186, 6210. 5626, reduza para a aproximação, tá? Porque o P7 está 5 milhas com 130 de ground. É um Airbus 310. Gente, reduzindo então. 1924, Recife 1285, alternativa 12545. 1268, 512445. 12545. 2545 no 624, boa. 398, reduza para aproximação. Tráfego P7, tá 12 horas, 5 milhas. O tipo da aeronave é um Alfa Tango 72 com 140 de ground.